nada importa. A minha fé me basta, pois viver é tudo de bom. É, às vezes você fica diferente. Não sei por onde anda, nem avisa aqui pra gente. Não sei o que devemos fazer pra você ver que depende de você pra tudo se resolver. É embaçado, estando a seu lado fico esquisito. Vendo você chorar, o meu olhar enche de brilhos. Enche de lágrimas essa longa página que me completa e descreve essas palavras. Na solidão você nunca me enfraquece, enriquece de emoção o coração desse moleque que nada pensa a não ser parar o tempo pra reviver os irmãos que estão morrendo. E o sol vai nascendo e os pássaros cantando, mas do que adianta se ninguém está ligando? E vai chorando o moleque na calçada, cheirando uma química perigosa, malvada. Tem que saber apostar no que existe de bom. Futuro está em suas mãos. É só acreditar na vida. Tem que saber apostar no que existe de bom. Futuro está em suas mãos. É só acreditar e viva. Depois que você se foi, nenhum dia foi o mesmo. Os olhares mudaram, os sorrisos entristeceram. E consequentemente, no desespero, a procuraram e também se perderam. Às vezes, no meio da noite, eu ouço gritos. Pessoas no velório do amor não acreditam que você partiu de vez daqui, deixando o povo pensando sinceramente em desistir e não voltar mais para aquele lugar onde a esperança de um futuro melhor iria reinar, onde as palavras dariam motivos para a vida que ao mesmo tempo se encontra perdida. É, e no momento, por dentro do peito, o som é lento e os batimentos são de lamentos que percorrem no ritmo do esquecimento, na melodia que alivia após um longo sofrimento. Tem que saber apostar no que existe de bom. Futuro está em suas mãos. É só acreditar na vida. Tem que saber apostar no que existe de bom. Futuro está em suas mãos. É só acreditar e viva. Se eu tô sem grana ou tô sem graça, nada importa. A minha fé me basta, pois viver é tudo de bom. Se eu tô sem grana ou tô sem graça, nada importa. A minha fé me basta, pois viver é tudo de bom.